Bebendo vinho, bonde do vinho. É o Eu bonde do vinho. sou da família bonde do vinho Lannister e Sansa no poder dessa porra, porque, né, Dragonette tem que morrer. Porque Menina, ontem, sabe o que eu descobri? quê? Que Sansa, na verdade, é Sansa. Sansa Fanarki? Sansa. Não acredito. Agora eu vou ter que ver a série toda antes de ver a finale de GOT. Sim, vai ter que Puta fazer essa que maratona. pariu. Aliás, eu descobri que as pessoas góticas são mais otárias do que eu imaginava. Ah, é tipo aquele pessoal que é anti-Marvel, mas é fã de X-Men? Isso! Tipo eu, né? Só que eu descobri, sabe por quê? Porque a HBO fez uma série de 15 minutos de cada ator falando a história do seu personagem. Entendi mais a série vendo eles falando sobre os personagens do que vendo a série. Então, tipo, esse pessoal todo que maratonou 6 temporadas. Eu ter visto o resuminho da ópera. Exatamente. Muito mais explicadinho, porque, né, eles Sabia explicam que você me nosso. manda depois o link, que eu vou ver sua Sansa Arya e Cersei É pra ver na HBO Go Tyrion. Porque que o que me tá. interessa é que são os que vão manipular esse final todo. Já tô até vendo. É R$ 35. HBO Go. É na HBO? Ah, Top. vai merda. Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Galerinha gótica que ouve Evanescence chora no quarto. Bem-vindo a esse clima Nightwish de GOT. Então, nós, como boas, sei lá, sommeliers de GOT, porque a gente, na verdade, não gosta tanto de GOT assim. Ou gosta? Você gosta de GOT? Olha, de 0 a Você 10 é uma série. gostava? Não, Você então, de 0 via. a 10 é uma série seca. O que que foi Então, isso? assim, tem que ter paciência. Mas não, eu não desgosto totalmente, mas também não fico na hype desenfreada igual esse povo, né? Eu, assim, vejo só para falar mal mesmo, porque eu acho bem ruim. Assim, Então não tá acho bem começando ruim, não acho. bem essa temporada. Então, quando a série começou, que venderam que era uma parada super inovadora, que matava a principal, que era foda, que não sei o quê, eu não via porque, tipo, eu não ligo muito pra série que as pessoas precisam de sexo pra se distrair enquanto nada acontece. E assim, pra ver peitinho e pinto, tem um negócio chamado XTube, XVideo, PornoRub, né? Mas as pessoas curtiam essa coisa de, nossa, sou muito transgressora, tenho que ver escondido porque tem gente pelada, gente sendo decapitada, e eu, radical. E aí Eu acho depois que eu. isso é mimimi da sua parte, porque apesar de ter X vídeo, né, e site pornô, essas coisas para ver putaria, você tá unindo útil ao agradável, porque você tá vendo uma história sendo desenvolvida e do lado você teria a telinha do X vídeo, entendeu? Não, eu acho muito feio o povo de gote pelado. Não, para mim não tem Então. necessidade, não. Ah, depende. Depende do povo. Aí. E Por exemplo, se aí. fosse aquela Maisie Williams, Deus me livre. Que eu já sou menina feia de roupa. Imagina pelada. Não quero. Tu Agora, tá na criança. Cersei. Então, aí eu até queria ver gote, mas eu fiquei com ranço porque as pessoas ficaram muito hypadas. Tipo, as pessoas se hypam com qualquer coisa. Então você não gostava do povo, na verdade. E aí, meio que falei assim: ah, tá, vi a primeira temporada. Depois eu, ah, tá, beleza. Aí via um episódio aqui, Ok. outro ali, aí fui vendo, e agora tamo aí, né? Temporada passada eu vi toda, porque vi contigo, não foi? E aí vamos aí pra essa Na finale verdade, a gente só viu os maravilhosa. últimos episódios, né? Ah, é, porque também tava chato. Porque tava ótima, mas todo mundo tava falando mal, e a gente só viu os últimos episódios. É sempre assim, tá ótima, mas tá ruim, mas vamos ver. Tá uma merda, mas tá ótimo. Uma bosta nota 9 resume qualquer episódio de GOT. É, e então, agora nós resolvemos fazer agora nossos episódios assim góticos, né, que não vão passar pano para essa série maravilhosa, né? Não, a gente, Então, assim, a gente vai falar o que a gente achou bom, a gente vai falar. O que a gente achou ruim, a gente vai esculachar, a gente vai botar para debaixo da terra. é isso aí. Então, se você é um gótico muito fervoroso, sabe, que segue seita e tudo, não é para você esse programa. Agora, Pula para esse você programa. gótico que aceita que a série tem muitos defeitos mais do que acertos, então esse é o seu lugar. Fica aí com a gente, que a gente vai fazer o resumo bom. Então, vamos para o resumo do primeiro episódio? Vamos! Então, mas não era para ter mais de uma hora, menina? Então, só que 53 minutos, né? Mais de uma hora. Ah, Tá é, faltando matemática aí. a gente enxerta comercial e dá 1h10. Que é, né? Opa! Parabéns. E aí começamos esse episódio maravilhoso. Quem vai narrar tudo é a Amanda, porque, sinceramente, o episódio para mim foi tão nada que eu não consigo lembrar. Tipo, para mim tá Não, então. um blank. O lance é o seguinte. A temporada final termina com o quê, né? Temporada final, ó. O episódio final da última temporada termina com o quê? Termina com o menino João das Muralha Neves. caindo, pronto. Não, João das Neves e Daenerys se unindo para voltar para o Winterfell, né? Unir exércitos, que é o que Daenerys mais faz na vida, para poder conseguir lutar contra os Night Walkers. E aí o que acontece? Eles chegam ao Winterfell com um exército maravilhoso. Eu achei essa entrada triunfal foda pra caralho. E aí ele encontra, né, os irmãos lá, os irmãos que sobraram, Bran, Sonza e menina Arya. Arya. Exato. E o povo tá meio, né, bolado com ele porque ele tinha sido proclamado rei de Winterfell. E aí ele sai para procurar exército como rei e volta como um vassalo da rainha, Não, ele né? não vai como rei. A rainha é Sansa. Não, não Ele tem já rainha em reclamou. Winterfell. Ele já. Ela é Lady de Winterfell. Ah, mas pra mim, ele fala o tempo todo: a rainha de Winterfell é Sansa. Pois é, enfim. As pessoas não estão Agora, entendendo isso. não, você não tá entendendo. Winterfell não tem rainha. Não tem. Em Winterfell tem Lady. É a Lady Sansa Vanark. E aí, o que que acontece? Ele volta como vassalo de outra rainha. E aí, o que que ele quer fazer? Ele quer unir as duas, porque ele precisa unir as duas, né? Pra ter mais gente para poder combater os White Walkers. É, só que ele quer unir as duas assim. Ele arriou as calças para a Dragonette totalmente. Ele acha que todo Literalmente. mundo tem que arriar as calças para essa mulher. E Sansa Não, para essa mulher não. Ele acha que também. todo mundo tem que arriar as calças nesse momento e Não. deixar negócio de título para lá, porque senão vai morrer Não todo é essa mundo. questão. O problema da Sansa com a Daenerys não é título. É que a Daenerys chega super arrogante, chega com dragão, escaralho, e aí a Sansa faz uma pergunta óbvia: vocês trouxeram comida? Porque assim, a gente vai tirar de onde coisa, a cidade está toda uma merda, tá todo mundo fodido, e aí de onde que a gente vai tirar coisa para alimentar vocês? Eu quero saber como é que vai ser essa Mas... logística, porque é muito bom, trouxeram 400 mil pessoas para uma cidadelinha de merda. Como é que a gente faz? Então, e o que que os dragões comem? Aí, eles comem o que eles quiserem. Pelo amor de Deus, né, filha? Eu sei que a Daenerys está sendo babaca, mas Sansa também, tipo assim, como é que a gente vai alimentar esse povo todo? Jovem, eu já trouxe um exército para você, aí você também quer que eu traga alimento para esse exército? Você quer mais o quê? Vamos me Ô, ajudar, Amanda, né? sinceramente, não Pô. tem como. Se não tem comida pro povo de lá, vai ter comida pra essa galera? Mas, jovem, eu preciso dessa John galera. Snow que tinha que ter. O John Snow que tinha que ter pensado nisso. John Vamos Snow que parar tinha que aqui. ter pensado nisso. Vamos parar aqui para caçar um pouquinho. A gente levar uma comida. Não, mas é uma coisa óbvia, Amanda. É tipo, Oh, são meu Deus do céu. exércitos. Olha só, Érica, eu saio para pegar exércitos. Você sabe que eu vou voltar com um exército. Então vamos começar a juntar comida, porque vai chegar um exército aí. Amanda, ela não sabia se ele ia conseguir. Ele não disse o tamanho. Cara, você viu o tamanho do exército da Dragonete? O tamanho do exército da Dragonete é bizarro e são pessoas Ah. completamente diferentes. Tá bom, a gente sabe que vai dar tudo certo, né? Não, não No final vai, das né? contas, todo mundo Isso, vai no comer e vai final, não ser vai dar feliz. certo. Não, mas as pessoas não vão comer no final? Vão comer. Gente, isso vai ser um dos motivos da briga, né? Óbvio. E os dragãozinhos nem estão querendo comer direito, né? Tá uma barra essa dieta. Uma barra triste. E aí a gente tem. O Jon Snow avisa que o pessoal do norte é muito desconfiado, como se ele fosse super descolado, né? E aí eles não gostam de gente nova. Aí a Dragonette, em vez de chegar, né, de mansinho, ela chega bem arrogante para poder o povo ficar com mais ódio dela, né? É, ela é bem arrogante sempre, né, Nen? Isso é uma coisa assim que é É, mas de só que, Dragonete. né, uma coisa que eu gostei muito desse episódio foi Tyrion e Arya deixando bem claro que Sansa é muito inteligente, né? Porque Jon Snow encontra a Arya depois na árvore do pai, e aí vem Arya, ai, não sei o que e tal. Ah, mas Espero calma. que você lembre que você é um Stark, né? Sendo que ele nem é Stark, ela não sabe. E aí ele fica com a cara de bunda assim, porque, né? Tá todo fielzinho a Daenerys. E aí ele fala: o problema da Sansa é que ela se acha mais inteligente, ela se acha muito inteligente. Ai, Arya, não, ela não se acha, ela é a mais inteligente. E aí depois o É, a Tyrion gente chama a demorou. Sansa, chama a Sansa, né, no canto, aí fala assim: então, você aprendeu muito, né? Eu sei que você tá bolada de ter que reencontrar a Cersei. Aí ela, tipo assim: não, não, tá tudo tranquilo. E eu tô tranquilíssima com essa situação. Aí ele: é uma coisa que ninguém percebe, é que todo mundo que se meteu com você tá morto, né? E você tá viva. Então, né? Eu acho que está se desenhando que Dragonete vai rodar. Olha, eu espero do fundo do meu coração que isso aconteça. Primeiro que eu acho que ela não é digna do trono, porque ela deu uma sorte do caralho na vida. Deu um azar também, mas enfim, a jornada dela de vir do nada para o reinado é muito cheia de cagada, sabe? Tipo É igual o assim, Jon how Snow, convenient. é sempre se apoiando nos outros de muleta e ela humilhando todo mundo pelo caminho. Pois é. E ela achou o caminho da humilhação como o caminho mais rápido para poder conseguir os exércitos que ela demorou 6 temporadas para reunir. E Só que aí, né, se Cersei arrumar um planinho para fingir que é boazinha e vender alguma coisa pro exército dela, o exército dela troca de lado, né? o problema é que Cersei tá fudida, né? Já falando de Cersei, foi contar com aquele moço que chegou para comer ela e o moço trouxe um exército super capenga. E agora ela tá naquele impasse que o Jaime tinha falado para ela na temporada passada. Gata, se esse povo ganha contra os White Walkers, eles vêm aqui e matam a gente. Que a gente tá com esse exército capenga. Se os White Walkers matam aquele povo de lá, eles também vêm aqui e matam a gente. Então, assim, o que que a gente faz, né? Cara, E aí, eu Cersei achei tá a decisão nessa. dela ótima. Eu não tô achando problema nenhum com a Cersei. Problema são os outros que estão morrendo lá na frente. Ela tá simplesmente esperando eles se matarem e quem sobrar, ela enfrenta. Mas aí que tá, jovem. Quem Só que o sobrar, ela exército enfrenta dela. com o quê? Só que o exército dela tá debilitado, tá novo, tá tranquilo, tá descansando e lá, vivendo de Trouxe olho. quantos elefantes? Pô, isso é que eu fiquei Olha, puta. jovem, Cadê os Dumbo? difícil trazer elefante aqui pelo mar. Um pouco complicado. Gente, mas Hannibal conseguiu o Aníbal, o conquistador. Mas Hannibal é Hannibal. Não é aquele merda daquele cara que, né? É o cópia do Jaime, né? É o Jaime Sim, a gente vê 2.0. esse perfil psicológico, psicótico de Cersei, de gostar de homem, né? Assim, Não, eu isso tô aí. falando o cara que é o dono dos Do da Guarda exército. Dourada. É igualzinho Jaime. Deve ser o É duplo igualzinho dele, Jaime. Jaime novo, né? Que Jaime agora tá acabadíssimo. Ah, mas ele tá ótimo. Ah, não acho. Enfim, E pode contar. aí ela deu golpe no pirata otário, né? Que ela tinha que dar Sim. alguma coisa e ela não tem dinheiro para dar. Então ela deu, né? É, E aí literalmente. ela já vai Peraí que eu inventar vou. o Peraí que golpe eu vou de te. que o filho dela é do pirata, né? Pra ela conseguir qualquer coisa, porque ela tá literalmente na merda, né? Cara, ela Tipo, não tá é na uma merda, rainha sem reinado. É isso que Amanda. Amanda, ela ela não é. tá na merda, Amanda. Ela não tá na merda. Para pensar. As pessoas estão se matando lá na frente, tá? Ela tá com o exército dela e com outro exército e com um exército dos piratas, tá? Lá esperando, hein? Vamos dizer que quem quer que se que sobreviva vai voltar num estado deplorável, porque estava vindo de uma guerra. O exército dela descansado tem mais chance de ganhar esse povo. Burro é quem está se juntando agora para pegar o início da guerra e se fuder. Na boa, eu acho isso. Ainda mais que o reino dela lá para trás, ela está certíssima de não se meter de cara nisso. E ela ainda tem a opção, porque ela deixou no ar que ela mandaria exércitos. Se ela ficar souber, se ela souber que estão ganhando, que tem alguma coisa, ela pode simplesmente mandar o exército depois para poder terminar e falar assim: não, a gente estava lutando nos entornos o tempo todo, só vocês não viram. Tá, mas ela não vai ganhar nada com isso, você concorda? Porque o Não, que ela ela pediu. vai ganhar fidelidade, sim. Olha, eu fui Não fiel a vai. vocês. Não vai, jovem. Esse é que é o lance. No, na temporada passada, foi exatamente isso que ela propôs. Você quer que eu junte exército com vocês? Eu junto. Mas eu quero lealdade. E o que que Jon Snow falou? Não. Eu não vou servir duas rainhas. Eu já jurei Então. lealdade pra Daenerys. Eu não vou jurar lealdade pra você. Ela falou: então vai se fuder. Então, Então, quer mas dizer, se ela aí. vai depois lá com o exército dela e junta, ele vai continuar na mesma. O Jon Snow vai falar: quem ganhou foi da Daenerys, e se você quiser, bem, se você não quiser, amém, Amanda, tchau. mas A gente vai aí. matar todo mundo. Você não está entendendo. A situação dela aí, nesse caso, é só para ela não morrer. Sim, Tá? mas você concorda que Aí ela vai sim. morrer de qualquer jeito? Ah, Foi isso que o Jaime tentou fazer ela ver. E Amanda. ela Se acabou. ela vai morrer de qualquer jeito, ela não vai lá morrer do lado daquele povo. Foda-se aquele Sim, tudo povo. bem, tudo Entendeu? bem. Agora, o Jaime acha que vai se dar super bem porque juntou com aquela galera. Alguém do próprio Não, não é. exército do Jon Snow vai matar ele lá no meio da guerra. Entendeu? Ah, pô, para de ser babaca. O Jaime é muito otário. E outra coisa, você já mandou matar ele mesmo. Entendeu? Não, o lance, Érica, é que o Jon Você viu que a Snow. Cersei mandou matar um irmão, né? Na verdade, pra mim, ela mandou matar os dois. O Jon Snow não é a Cersei, entendeu? Ele é um cara de honra. Mas eu Então, não tô assim, ele ia. falando ele, Amanda. Eu tô falando alguém do exército dele. O cara tem problema com todo mundo. Ninguém gosta de Não, Lannister. tudo bem, o Jaime, ok. Ele foi para lá porque ele falou: eu falei que eu iria e eu vou. Ponto. Deu uma de honestão agora, 46 segundo tempo. É. Honradão. Entendeu? Mas assim, tá, a situação está periclitante. Vamos continuar com o episódio? Aproveitar para falar do menino. Ai, meu Deus, estava com ele na cabeça aqui agora. Pegou um gancho, eu esqueci. Grande novo? Não, nem menino branco. Menino Não. branco tá igual a boneca. Boneca. Como é que é aquela? Annabelle. Faz nada. Um saco esse menino. Ah, sim. Momentos de tensão entre Sansa Van Arck e. Jon das Neves já entendeu que Sansa não engole, tem ranço de Daenerys. Tem motivo nenhum, né? Não, imagina. Pessoa super simpática dessa. Enfim. E aí ele vai conversar com ela e fala: jovem, tô tentando reunir todo mundo pra gente matar esses caras, que eu já enfrentei esses caras duas vezes, eu sei que esses caras não morrem, né? Trouxe dois dragões, um exército, pelo amor de Deus, você atura essa mulher. Foi que jogou na cara deles que eles deram um dragão pros White Walker? Não sei. Foi o Bran? Foi, né? E o Bran falou: ah, e vocês trouxeram dragões e deram um pra eles, né? É, Bran agora tá muito, muito. Ai, gente, odeio esse garoto. Mas Porque acho que ele é eles seu viram, né? irmão, você tem que contar pra ele. Eu não sou irmão dele. Quê? Não, e agora ele é Garoto. árvore. Árvore somos nós, esqueceu? É, pois é, mas tipo assim, tá bom, eu sei, já entendi que você é um supercomputador que vê passado, futuro, presente, tudo ao mesmo tempo, tá sem sentimento nenhum. Gente, ok, tudo bem, mas tipo assim, essa parte. Ah, vou contar logo essa parte então. Menino. Menina Daenerys vai falar com aquele menino da livraria. Como é que Nossa, esse cara, essa cena é surreal, é? Não. surreal, porque a mesmo fala Calma, que Jon vou Snow não sabe falar. atuar, mas a Daenerys também, essa atriz, nossa senhora, acabou essa série, ela não arruma emprego nem carrocinha de cachorro. Não, não mesmo. Às vezes, sei lá, né? Porque ela teve uns problemas aí de cabeça e deu ruim. É que Mas agora enfim. ela tem que ficar ressuscitando toda hora esse plot. Vamos lá. É, pois é. E aí ela chega para falar com esse menino da livraria que esqueceu o nome? São. Sam. para falar: poxa, jovem, você salvou aqui meu fiel escudeiro quando ninguém quis salvar ele e Fábio, tal. O que que eu posso te bora. oferecer como recompensa? A menina fala: olha, eu precisava de um perdão porque eu roubei uns livros da biblioteca, da escola. E não E devolvi no prazo. exatamente, não devolvi no prazo, tem uma multa lá. E também peguei uma espada que já era minha, por direito. Mas eu roubei. Aí, Na verdade, a tipo, tô espada um meio. dia, a espada, na verdade, a espada um dia ia ser dele, porque era do pai, ia passar a mão depois Exato. para ele, né? Exato. De qualquer jeito, ia ser minha, então, peguei. E aí, tô meio queimado lá. Você podia me dar esse perdão. Aí ela vira e fala: olha, jovem, seu Qual o seu pai. sobrenome mesmo? É, Aí ele qual é o seu fala lá. sobrenome mesmo? Ele fala lá, Fala lá. esqueci. Aí ela fala: então, seu pai não quis se curvar, né? Então, passei cerol nele. Aí o garoto fica super chocado. Mas ele fala assim: pelo menos meu irmão tá lá, eu sei que eu É. posso voltar, né? E agora eu Né? sei que eu sou persona não grata. Aí ela. Ela: não, também passei cerol ao seu irmão, porque seu irmão também não quis. Então tá, o problema da espada foi resolvido, a galera é sua mesmo, né? E é isso, não se importa com os livros da biblioteca, não. Tchau. Tchau, beijos. Aí o menino sai chorando. E aí eu crente que ele ia sair chorando e tipo revoltado, querendo quebrar alguma coisa. Não, ele só encontra Bran naquele estado dele pêssega e, né, egípcia. E aí fala: o que que tu tá fazendo aqui? E aí ele fala: tá na hora de contar. Conta Tá na você, hora, teu não, irmão. né? Já Já passou passou. da hora de contar, porque a gente No fez esse caso, episódio inteiro, não aconteceu porra nenhuma. tinha 40 minutos para contar, no caso, né? E aí só começou agora que foi para contar. Aí ele fala assim: conta você, seu irmão. Ele fala: não, não sou irmão dele, não. Tá na hora de contar. Não, e outra coisa, o menino, independente dele ficar achando que é a árvore, que é o corvo, que é o caralho, ele realmente não é irmão de Jon Snow, né? Porque Sim. ele não é Stark mais. Sim, mas, né, poxa, é Mas é irmão de tipo, foda-se, criação, né? Bran não tinha como descer com a cadeira de roda lá na escada para encontrar Jon Snow. Então vai, Sam. Vamos apressar isso aí. E aí vai Sam. Aí Sam vai lá e fala pra Jon Snow assim: você, filho, você era o rei e você largou todo mundo aqui. E ele fala: jovem, pela enésima vez nesse episódio, eu vou explicar que eu larguei tudo aqui para poder pegar mais exército pra gente enfrentar esses homens. E aí eles ficam nessa. E aí ele fala assim: não, vou te contar que você é o rei real, oficial. Mas o Porque quê? tinha lá uns negócio, tinha lá uns diário lá do homem na biblioteca contando que, na verdade, você é filha da irmã do Filha, seu pai. Opa, você é viado. filho da irmã do seu pai com Fulano Targaryen. E Bran também teve essa visão. Foi lá no Depois que eu contei passado. para ele, que eu adoro também isso, o Bran prevê as coisas, mas assim, ele não sabia disso. Só quando o Sam chega e conta, ele fala: ih, vou dar uma conferida então aqui no meu replay. Não, mas só que a culpa de Bran não saber não era dele, era do Corvo. Porque o Corvo levou ele lá naquele dia. Aí quando o Bran ia entrar na parada, o Corvo: não, não, não, depois a gente vê isso. Mais tarde a gente vê isso. Aí o Corvo morreu e não viu nunca mais. Mas Tá bom. enfim. Aí beleza. Aí Jon Snow fala: não. Falou: você tá brincando comigo. Ele falou: não, jovem, eu vi lá no diário, seu irmão viu no passado. Você é Targaryen. E aí, zero emoção. E o quê? Eu fiquei esperando tipo uma explosão de emoções desse homem. Sei lá, ele chorar, ele, sei lá, alguma coisa, porque afinal de contas ele está comendo a tia. A questão não é ele estar comendo a tia, entendeu? Porque isso é normal entre os Targaryen. A questão é, ele agora é dono da porra toda. Em vez dele virar agora, tá? E falar pra Dragonette: ah, se ajoelha pra mim, sua vagabunda. Ele vai continuar guardando essa informação. Pra quê? Pra lá na frente, Sansa descobrir isso e Morrer fuder ele de com todo ódio. mundo do norte. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Ary, Sansa e Tyrion vão armar a morte desse filho da puta, junto com a O Daenerys. lance é: o que Sam coloca na mão dele é: você abriu mão do seu reino pra servir essa mulher. Agora, essa ela mulher faria o mesmo nenhuma. Por você? É, mas claro esse que não. É o lance. E aí, Jon Snow fica com essa pulga atrás da orelha. Não, ele não fica com pulga. Ele não vai falar porque ele não tem coragem de ser dono de porra nenhuma. Sei, ele João, faz as coisas por acaso. Eu estou falando os fatos, entendeu? O que, não, que ele vai fazer, eu não sei. Mas ele não é vai isso. Falar. Ele vai esconder para essa informação estourar lá na frente. É, mas se eu fosse Bran, eu contava tudo para as irmãs. Sério. Já quebrava tudo. Foda, não serve para nada. Não serve para nada. Bran é inútil. Não, a Bran tinha que fazer assim, ó. Vou contar pra. Como eu sei o que vai acontecer, eu espero o Tyrion estar atrás da porta e conto pras duas, que aí já cai na ouvido do Tyrion. Saudade de Mindinho, né? Fazia essa fofoca. E ficava nos corredores atrás das portas. Exatamente. E aí eu já conto pras duas. E aí a gente tem uma outra cena de impacto. Maravilhosa. Qual foi a primeira cena de impacto? Ah, então, tá. A chegada. A chegada. Sim, é isso. A segunda cena de impacto é o quê? As pessoas conversando, falando, olha lá o casalzinho, que bonitinho, né? Isso. Merda. E aí eles vão dar um passeio de dragão, que eles vão lá ver que os dragões não estão comendo direito, e aí o dragão, tipo, sobe aqui, Jon Snow. Sabe o que eu achei engraçado? Alguém, rapidinho. Plot. Alguém veio no Twitter e falava assim pra mim, porra, mas teve Jon Snow no dragão. Eu falei, mas se tivesse dragão no Jon Snow, aí sim eu ia ficar impactada. Né? Né? Mas o que eu fico impactada mesmo é que Daenerys, uma pessoa tão esperta, tão poderosa, tão caralhuda, ela não nota que ninguém pode voar no dragão se não for a porra de um Targaryen. Ela acha que é só porque, assim, os dragões amam ela. Então eles amam qualquer pessoa que ela ame. Cara, ninguém conseguiu montar essa caralha desses dragões. Pois ela não é. Tá achando isso estranho? Não, já ela tá apaixonada. Eu sou uma jovem apaixonada. E aí eles vão nesse mundo ideal, né? Essa voada maravilhosa. E tem aquele close no dragão. Maravilhoso. É isso. Que tipo, eles estão se beijando, aí o dragão... Tum. Mas era o RBD, né, na verdade. É, na verdade era o RBD. Garota, e o CGI comendo os nossos olhos. Gastaram tudo no dragão, né? O render foi todo nos dragões. E agora todo o resto vai ser CGI porco. Porque não tinha nem produção a cascata. A cascata parecia... Parecia essas esquetes do Saturday Night Live... Sim, que as pessoas ficam, mostram uma, botam uma rua no CGI e a pessoa fica correndo na frente como se estivesse fugindo de um carro, sabe? Essas eu acho que isso foi referência a Rock Soraya. Posso estar enganada. Eu não sei, porque eu não vi drone. Não vi muito uso de drone. Aí, pois é, né? Se vier mais drone, eu vou achar que Rock Soraya tá metido nisso. Mas aquele CGI atrás, bonitão, foi bem, bem especial. E a gente teve essa cena que durou, sei lá, 5 minutos de vários nada. Não, e teve aquela coisa, aqui é muito frio para uma garota como você, sei lá, do norte, do sul, da puta que pariu, sei lá de onde que dá a Gonec vem. Aí ela, então aqueça sua rainha. Ai. Cara, na boa, não é possível que eles estão fazendo isso gratuitamente. Eles estão fazendo isso para até o pessoal que ama a Jon Arryn ficar com ranço desse casal nojento e torcer para eles morrerem. Porque não é possível, cara. Sabe, mas sabe o que, eu faria se eu fosse produtora de Game of Thrones? Nesse momento, Jon Snow pegaria um fósforo, tacaria fogo nela. Falaria, isso aí é voando no dragão. Queima. Não, calma. Você não queima porque você não é maravilhosa, Targaryen? E mães de dragões, não sei o quê. Então toma aí esse fogo aí só pra te aquecer. E aí ela puxa e beija ele, aí ele pega fogo também, mas não morre. E aí ela fala: menine, tu também não morre. O que isso significa? Nada, porque se ela não notou que ele subiu no dragão, ela vai notar que ele não tá pegando fogo, bicho. Ela falou: ela deveria pensar assim, acho que eu vou tacar fogo em outro Stark pra ver se dá o mesmo efeito. Pode ser isso. É, eu acho que ela devia tentar tacar fogo em área. Só acho. Que ela ia dar uma sorte. Vem quicando. Vem. Quente que eu tô fervendo. Isso que a Arya ia falar pra ela. Enquanto a Arya tá lá dando mole pro homem que faz as armas, que falou assim, ué, Jon Snow prometeu que ia trazer 60 carroças de metal valeriano, Trouxe essa merda aqui? Glass, Dragon Glass, pra gente fazer as armas pra matar os Outlaws, que vem duas carroças e tá aí, né? Meia carroça foi pra fazer o machado do cão. Então... É, e cão ainda reclamou ainda. Falou, você é todo bucetudo, né? Fazendo esse machado. Mandava, enfiava aquele... Aí a Arya chega lá, fica dando mole pro cara, aí fica aquela situação super bizarra, porque tem uma criança dando mole pra um cara bizarro também, que parece que tem probleminha. E aí eles ficam lá naquele romance tosco, e a Arya já tá montando uma arma pra matar o dragão, né? E todo mundo tá assim. Porque a Arya é aquela pessoa à frente do seu tempo, né? É, porque... Mas aí essa arma que mata o dragão de gelo também pode servir pra matar dragão normal. Ah, mata todos esses dragões, gente. É melhor, sabe por quê? Porque gente, com mas vai matar CGI... esse dragão. Amanda, esses dragões todos vão morrer, óbvio, porque não tem como acabar a série com o dragão existindo. Então... Ah, tem. Sabe como? Daenerys triunfando com o exército dela e os dragões. Tem. Olha, jovem. Você vai se surpreender com Game of Thrones. Ó, eu tenho fé em Sansa, eu tenho fé em Tyrion, Cersei e Arya. Uma dessas pessoas vai conseguir matar essa mulher, matar esse dragão. Nem que morra junto, mas essa mulher e Jon Snow não vão ficar com o trono. Aí, mas o que que teve de interessante? Ah, teve um tributo, né, as temporadas passadas, cenas abusivas de sexo. Né, gente, pelada e tetinha. E aí teve uma cena maravilhosa de tetinha, só pra comentarem que a Ed Sheeran tá com a cara queimada, né? Ah, é que caguei. Se você não tivesse falado pra mim antes, eu nem ia nem perceber que eles estavam falando de Ed Sheeran. Mas ontem você não viu que isso virou matéria em vários lugares? Eu tinha te falado isso na hora do episódio, né? Eu não acompanho. Só que as pessoas fizeram disso no carnaval. Desculpa. Então, mas aí teve uma outra cena impactante que foi o quê? O achado da criança morta-viva? Hã? O achado da criança morta-viva. E agora o Rei da Noite... Tá brincando de fazer arte moderna. Sim. Porque em vez dele ir direto, logo lá, pra poder lutar, ele tá parando pelo caminho fazendo obra de arte. Exatamente. Ele tá meio zodíaco, né? Tá meio assim, psicopata americano. Ele deixa uns negócios meio Seven, assim, né? Vai deixando umas pistas. Mais artístico, né? Uma montagem, toda uma instalação conceitual. Exato. Sabe o que eu acho engraçado? É que eu não entendi porque aquele povo da muralha tava andando em círculos dentro de um lugar avulso, que como é que aquele garoto parou lá, porque pra explicar esse garoto tá morto ali, lá no início, naquela reunião, Sansa fala assim, Lorde Caralinho, os voadores. Aí aparece essa criança do nada e aí fala assim, oi, então, cadê seu exército? Eu não tenho carroça pra trazer meu exército de fudidos. Aí ela, então, pega lá as carroças lá e traz o povo correndo, tá? Tá bom. Aí essa criança sai correndo. Essa criança só apareceu ali pra depois justificar ela aparecer morta, zumbizada lá. Tipo, pra quê, gente? Não sei. Se você que tá ouvindo esse podcast sabe por que tiver saco, explica pra gente. Porque... Ou não. Porque também a gente meio que não se importa. Mas assim... É só mais uma cena de tempo. Sim, porque não tem nada pra resolver, né? Na série, então a gente tem que gastar tempo. Não, é porque estão mostrando a posição dos peões no tabuleiro no início dessa temporada. Gente, a gente já sabia, ninguém tá fora de onde tava no último episódio. Uhum. Entendeu? A única coisa que aconteceu foi Daenerys e Jon Snow chegar lá em Westeros. Beleza. Mas o resto tá todo mundo no mesmo lugar, gente. Não tinha nada pra posicionar. Vamos pra ação, vamos pro pau, cadê? Pois é. Aliás, falando em posicionar, teve aquela menina sapatão, né? Que foi libertada pelo... Yara. Pelo irmão, primo, sei lá quem. O irmão traidor que fugiu quando ela foi pega, né? Isso. O sem bola. E aí ela fala, vamos voltar, né? Voltar e vamos tomar de novo o nosso rei. Porque ninguém se importa. Ninguém se importa. Você tá falando que a Cersei tá errada. O que que Yara Greyjoy fez? Enquanto esse otário tá aí com a Cersei, o nosso reino tá sem ninguém. Eu vou voltar pra lá e vou pegar ele, porque o nosso reino é cheio d'água em volta. Então, é o único lugar que vai ter proteção contra os White Walker. O White Walker vai ter que ficar andando por baixo d'água até chegar lá. A gente vai matando os que vão chegando na praia aos poucos. Eu acho que eles nem passam na água, sabia? Tipo, os passam sim, porque falaram que não passava, mas eles mergulharam pra pegar o dragão. Não sei. É, enfim. Porque fala uma coisa, depois eles desfazem, porque quem foi pegar o dragão de recuperar lá as ossadas do dragão pra ele virar dragão de gelo era os White Walker arrastando corrente. Quem prendeu as correntes no dragão pra puxar ele? Realmente, acho que foi a produção. Tá, a produção. Gente, calma aí, White Walk, que a produção vai lá fazer um negócio pra vocês. Confere, produção, precisamos de um mergulhador aqui. Dragão. Olha, e aí ela vai e volta. Ela fez a Cersei, vou lá ficar no meu canto. Mas aí é que tá, mas ela fez a Cersei inteligente. Fez a Cersei, vou ficar aqui, porque aqui ninguém vai chegar. Não é a Cersei, vou ficar aqui aguardando e quem vai ganhar pra vir aqui me matar. Mas o irmão dela foi pra guerra. Pô, mas aí, né? Quer morrer, morre, né? O que está morto não morre, mas mata os mortos. Ribeiro Érica. Não, menina, eles falam isso. Eles falam assim. É tipo, eu fiquei sem entender quando ela fala assim, o que está morto não morre. E aí dão uns braços assim. Aí eu, peraí, mas vai lá e mata eles. Aí eu, Eu acho que é alguma coisa da família deles que fala isso. Que está morto não morre. Pra mim, o que está morto que não morre é aquele homem, porque aquilo ali pra mim tá morto, né? Não serve pra nada. Mas ele nem Gote está morto. Mas enfim. Eu acho que é isso que teve de relevante. Eu acho que esse nada. Quer dizer, né? Não foi nada, né? Tipo, se você não vê esse episódio, não precisa ver, porque não muda nada. Ah, só que Jon Snow sabe que agora ele é Targaryen. Acabou. Ah, teve o lance da mão do a mão de Cersei também. Teve algum lance dele aí que eu caguei. Teve a cena de putaria que tava falando de Ed Sheeran. Aí ele interrompe, porque Cersei manda ele chamar esse cara que tá lá pra matar um irmão. Ah, é verdade, gente. Aí a gente não sabe qual dos irmãos que ela mandou matar. Sinceramente, as pessoas estão achando que é o Tyrion. Eu acho que ela mandou matar o Jaime. Eu não sei. Porque, assim, ela tem muita raiva do Tyrion e inveja até certo ponto. E ela ama o Jaime. O problema é que ela ficou... O Jaime abandonou ela. E isso foi uma coisa que nunca aconteceu na vida dela. Ela tá extremamente frustrada porque ela tá sozinha pela primeira vez na vida ever. Então, realmente... Qualquer um dos dois, pra mim, vai fazer sentido. Não, mas assim, se Gote for gótica, vai ser o Jaime. Primeiro, porque ela conversou com o Tyrion algo que a gente não sabe o que é. Que Tyrion falou pra Sansa, Cersei falou que vai mandar exército. Aí, Sansa, você me jura que você tá acreditando nisso? Não seja burra. Você tá de palhaçada. Eu falaria isso pra ele, não seja burra. Não, não seja burra, não. A Sansa virou na cara dele e falou, você sabe que ela não vai mandar ninguém. Sim. Entendeu? Então, ele sabe que a Cersei tá esperando um filho e ele sabe de alguma outra coisa que aconteceu naquela cena e não passou pra gente, tá? Então, não, eu acho que ele realmente espera que a Cersei vá mandar exército. Não, ele não acha. Cara, não é possível. Cara, a Sansa que conviveu com ela, sei lá, um ano... Sabe? Ele conviveu com ela a vida toda. Não tem lógica. É, mas eu acho, tá. E aí agora vai chegar o Jaime lá e vai ficar comprovado que ela não vai mandar exército nenhum, né? Mas assim, eu acho que o Tyrion tem alguma outra coisa combinada com a Cersei e quem vai rodar vai ser o Jaime. Porque o Jaime vai rodar, pra mim... Porque, até porque ele já tá um darilho. Porra, ele não tem relevância agora. Então, tipo assim, ele morrer vai ser tipo, foda-se. Vai morrer. Não, mas é diferente agora... ele ser morto por qualquer um. Eu tô falando, a Cersei mandou matar ele, porque até ela tá bolando esse plano de o pai do filho dela ser o pirata. Então, eu acho que ela vai dar de novo o golpe. Tipo, vou falar que o filho é do pirata, mato o Jaime, que ele sabe que o filho é dele, e pronto. E o Tyrion eu deixo lá porque eu posso negociar com ele depois. Porque o Tyrion fica de mimimi porque ela tá grávida. Então, mas aí não, mas você concorda que se ela quer eliminar todo mundo que sabe que ela tá grávida, faz sentido também ela mandar matar o Tyrion? Não, porque o Tyrion, ele acha que ela tá tentando proteger a criança, entendeu? E o Tyrion não quer matar a criança, que é o sobrinho dele. Eu sei, mas ele pode botar a boca no mundo e falar que a criança é pirata? Que e é não Tyrion. Vai, pô, porque o Tyrion tem cérebro. Ah, tá. Ah, tá. Eu vou te falar quem não tem cérebro. Quem escreve Gote? Não tem cérebro. Então, assim, não confie na lógica. Se tivesse lógica, o Tyrion é o elo de ligação dela com Sansa, entendeu? E ela, por mais que a Sansa e ela se odeiem, entre aspas, tudo que a Sansa aprendeu sobre sobrevivência foi com Cersei. Então, eu acho que pode ser. Por isso que eu tô falando. Arya, Cersei, Tyrion e Sansa podem ser o que vai fazer Ghost terminar a gótica. Porque se terminar com Jon Arryn, dragãozinho, casamento, passeio no Leblon, aí. Eu acho que Vai Ghost ser passando é a dom. nova Lost. Eu Não, acho que isso Ghost é a você nova já Lost. Então, eu acho que assim, todo mundo tá esperando que seja algo que tenha muita morte de gente querida, que tenha um plot sabia twist bizarro. Oi? que é. Querida? Querida? Quem querido ali? Vamos ser sinceros, gente. Quem você Jon realmente Snow. Gente, Jon Snow é idolatrado, Erika. E Daenerys é mais idolatrado ainda. gosta? Ah, pelo amor de Deus. Então, eu acho que assim, tá todo mundo esperando assim que seja uma coisa linda, maravilhosa, pra ser no Leblon. E eu acho que realmente vai ser. Entendeu? Eu acho que assim, não vai ter nada que fale assim, Não vai caralho, ter nada a essa ver com o cena. God de primeira temporada. Vai Sim. ser a novela da última temporada. Exatamente. Vai, tipo Lost, que a gente ficou 10 anos falando, a porra da, tá todo mundo morto, eles estão no purgatório, não sei o que, tu não. Que vai ser, que puta que pariu, e no final Os foi essa caras merda. falaram que nunca ia ser isso. Exatamente. Então, assim, eu já acho que eu já tô preparada para esse final. Eu gostaria que a Cersei tivesse o um final digno, ela não vai ter, digno dela. Eu acho que ela vai acabar morrendo sozinha. Mas, assim, não queria. Mas eu vou estar aqui para falar mal, dona Érica. Eu vou estar aqui para falar mal desta Sei, porque porra. se o meu final do sonho, que não é Cersei, que é o final arriscado que eu apostei, Cersei como, né, rainha da porra toda, e a porra toda destruída, e ela dona do nada, É igual e... ela tá agora. Não, mas assim, mas todos os sete reinos, né, destruídos. Então, com o trono todo fudido, quebrado, sabe, e ela lá, rainha louca do reino vazio. Então, esse final não ocorrer, para mim, o único final possível é Sansa. Agora, se for qualquer outro negócio diferente disso, eu já vou achar uma merda, já saibam disso. Na boa, eles não iam ressuscitar Jon Snow pra matar ele no final. Não vai, não vai. Jon Snow não vai morrer. Caraca, ainda vai. Amanda, pior, ainda vai aparecer Melisandre. Esse filho da puta pode morrer e voltar mais uma vez ainda. Ah, seria foda, sabe o quê? Se ele virasse o White Walker. Mas a minha tese, no meu bolão que eu fiz, na minha teoria, o Jon Snow vira o White Walker para poder ele controlar o exército e fazer o exército do White Walker voltar para lá e reconstruir a muralha e ficar lá. É o único jeito. Porque ele é Não é o todo único jeito. bondoso e se sacrifica e faz o que é o certo. Então, O um único desses jeito, jeitos porque é ele, agora de algum jeito, virar o é White a ascensão. Walker. Quê? Não, Érica, não se iluda. Agora é a ascensão do rei que foi humilhado, tratado como Ele bastardo. mereceu ser Pá, humilhado, ele é um pá, pá. bosta. Eu sei, mas a jornada do herói é dele. Então ele vai ser agora o rei da porra toda. Escuta o que eu tô te falando. Eu posso morder minha língua. A gente vai gravar todos os episódios. E eu posso, no último episódio, falar aqui, gente, olha, Gotti, tá de parabéns. Mas eu realmente acho que eu vou chegar no último episódio e vou falar, nossa, que bosta, hein? E Não, nem vai é ser isso. bosta nota 9. E nem vai ser bosta nota 9, vai ser bosta nota 0 mesmo. E aí termina como esse episódio? Ah, Jon Snow, cara de cu, né? Imaginou o Descobriu cara que de é rei. cu com essa revelação que, putz, todo mundo já sabia, menos ele. Tipo, cara de corno, último a saber. E aí, vamos, né? Semana que vem a Próximo gente episódio fala também, mais. 50 minutos, tá, gente? Não fica achando que vai ter uma hora, não. Pois é, se eu fosse você, não veria o episódio, só ouviria a gente, porque o nosso resumo é melhor do que você perder seu tempo no episódio. A gente tá fazendo um sacrifício para você não ter que ver o episódio. Ou então Não ver aconteceu nada. pulando, né? Porque a gente vai falar o que era E eu importante e você vê a aposto parte que pula. que esse episódio segundo também vai acontecer quase nada. E porque só vai começar a acontecer nesses episódios de uma hora e pouca. Porque vai ser outra enrolação de Jon Snow de mimimi chorando pelos cantos, não sabendo se assume ou se some. E aí vai ser toda essa novelinha. Então tá, Então é isso, gente. né, Foi gente? isso. É um podcast rapidinho que ficou gigante, provavelmente. Porque a gente não tem limite. Mas vamos Mas se esperar. você tá vendo 50 minutos de gote, você pode ouvir 50 minutos da gente falando de gote. É, né? Você tá com o tempo livre. Valeu, Exatamente. gente. Até a próxima. Beijo. Vida Longa Cersei.